a sombra da morte, Ezequias clama, com lágrimas nos olhos, ele se derrama. Senhor, eu andei em verdade, lembra-te da minha sinceridade. E ao ouvir sua súplica, o Senhor responde: eu ouço tuas dores, o amor nunca esconde. Teus dias se estenderão, não temas mais. Prometo a cura e paz, sou Deus que é capaz. Oh Ezequias, levanta-te e adora. Ao terceiro dia, na casa do Senhor, curas e bênção, sua glória flora em cada clamor. Ele é o Salvador. Isaías traz a palavra, a sombra se move. 10 graus se afastam, a fé se renove. O rei da Síria não te dominará. Por amor a ti, cidade, eu guardarei. Teus tesouros e bênçãos eu conheço bem. Mas o que importa é o que em teu coração vem. Não temas o futuro, e na paz sempre estarei. Oh Ezequias, levanta-te e adora. Ao terceiro dia, na casa do Senhor, curas e bênção, sua glória flora em cada clamor. Ele é o Salvador. Em meio à batalha, a fé se levanta. Em cada lágrima, o amor se encanta. De geração em geração, a promessa se faz. O Senhor é fiel, Ele é sempre capaz. Oh Ezequias, levanta-te e adora. Ao terceiro dia, na casa do Senhor, curas e bênção, sua glória flora em cada clamor. Ele é o Salvador. Na sombra da morte, a vida e luz, o Deus da salvação sempre nos conduz. Oh Ezequias, teu clamor foi ouvido, e em cada batalha serás fortalecido. Oh Ezequias, levanta-te e adora. Ao terceiro dia, na casa do Senhor,